Salvador, bom dia, Azul 4106, grupo 200 para 150, ciente da Oscar. Azul 4106, identifique, desça até o nível 060, Aron, vigilância. 060, Azul 4106. Salvador, TAM 3896. 3896, mantém escuta, Webjet 6726, nós temos um tráfego à sua direita. 14 milhas, um bandeirante nível 110. Inicialmente suba restrito até o nível 100, uma centena, objeto 6726. Restrito uma centena, leve 6726. Onde? Voo 260 já avisou com a pista? Afirmativo agora. Complete aproximação em nave, torre 18, decimal 6, bom pouso. 18,6, obrigado, controlado. O TAM 3896, o procedimento que vai realizar é o VR? Negativo R9, 3896. E o Azul 4106 também prossegue para o Renato. Ciente, o Azul, o 3896 desça para 2500, altímetro no 095, reporte estabilizado na final do RNAV, está autorizado, o visual com a pista, 3896. 3896 para 2500, no 095, reportará. Mantiu. Desça até o nível 040, confirmando o procedimento para realizar? 040, final do VR, senhor. Mantém o nível 100, o Webjet 6726. Isso, comandante, mantém. O tráfego está em 8 milhas à sua direita, na posição de 1 hora. Ciente, mantendo, 6726. Paulo, guardião, está no João Conte. Ativo, tá livre o pouso, o guardião na escuta, retorna. Livre pouso, na escuta, tomará na emitida, guardião 0. Controle de Salvador, bom dia, o gol 1765. Ciência da informação, papá, 2509, cruza 240 para 170. 765, identifique, desça até o nível 100, uma centena na via chegada Cari. Uma centena via Cari, o gol 1765. Oi. Bolinha. Olá, então. Atório, guardião 06. Ativo, guardião 06, guarda de transferência de comunicações, permanece 1015. Jet 6726, tráfego agora 12 horas, 2 milhas, tem revista? Afirmativo. Após completar o cruzamento com referência, está livre prosseguir ascensão 330, o Jet 6726. Posso cruzar, está livre 330, 6726. Trip 5490, razão que emprega na subida? Confirmar para o Trip 5490. Ativa a razão que emprega na subida? 500 pés por minuto agora. Ciente. Tango Alfa, Vitor Gillette, prossiga pro sol. Levou bem pouco, mas ainda tá bastante baixo, ok? 3 minutos, o pouso, o avião 06. O Guardião 06, torre 18, decimal 6. É. 1260, solo Tucano Poetano 45, libera a esquerda Delta, mantém a Delta e chame solo 1219 para prosseguir no táxi. Gol no 260. Tente manter na Delta 1219, 1260. Vai, Guardião 06. Doutor, bom dia, gol 1260 na Delta para o. 1260, bom dia, autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 05. Alfa e Juliette para o 5, gol 1260. 200 graus 8 nós, chame na cor. Fecha. O Alfa Alfa Delta Torres. Essa indicação do vento aqui, 200 graus com 4 nós. Teria condições de decolar a pista 35 e eu posso curvar à direita na radial 020? Não entendi. 4 nós de vento? Já, de 4 a 3. Fechou em ponto para ingresso. 3896, mais uns 30 segundos. Não tinha porte visual com o campo? Ou 38 está aberto? Portarata 3896. Reto no pátio Tabata, tá com dois a bordo para acionamento táxi e decolagem torre 118, decimal 612, Alfa Vitor Juliette. 85 ATM 12545, bom dia. 12685-125-5450. Região 40, tá 3096, Salvador. Sete, mantenho 40, guarde autorização para seguir na procedimento RNAV. Correção, procedimento VR. Guardo. 0 graus com 4 nós, guardião 06. É. Continua descido até 3.000 pés com 1.015 no 015. 3.015 no 0, 3196. Confirmando, 3196. 3196. Ação, descida reautorizada até o nível 060. 060, reduzindo para 109. Deixa eu ver para o táxi. Dando para 3896. 73896, complete a aproximação em nave, torre 18, decimal 6. 86 até 3896, obrigado. 3196 para 2.000 pés, livre final do EVR Delta Mike Echo, 1015, reporte estabilizado, visual com campo 3196. Livre para 2.000 e completar o VR, então 3196. Só um instante a subir. Sobrevoo com toque remetido, confia. Bravo, é que você pode com a via? WC Foxtrot, autorizado, voo local, toque remetido Vera Cruz, decola da pista 17, com curva direita, corredor axé, 1000 pés, frequência do controle 119.35, responde ao padrão 0120. Decimal meia dúzia. Travessa Foxtrot, correto, pátio da bata com dois a bordo para acionamento táxi e decolagem torre 118, decimal meia, bom voo. Whisky Ali Mike, identifique o permaneça na via chegada Cari no nível 110. A descida autorizada até o 70. Ok, já vai descer? Autorizada até o 70, iniciando a descida da presença. Afirmativo, então desça para o 70, 52 milhas agora a sudoeste de Salvador. Vigilância na via chegada Cari até o 070, Whisky Charlie Mike. Mantenha a chegada Cari, desce para o 070, Whisky Charlie Mike. Cinco já com 220. Positivo, Charles. Ciente. É autorizado em 765, nível 050. 50, 765. 389-, Solo 51, esquerda libera, 129. Ok, libera via Delta então, 389-6. Horas a 6 milhas. O senhor tem condição de manter uma velocidade mais alta para o senhor ter o cruzamento completo com a aeronave? Via não, não está a velocidade? Não, manter, pelo menos manter essa velocidade mais alta, até mais próximo. É, posso manter, mantendo 250 indicado. Mantive, mantém então 250. Ala 28 com Campa Vista, Salvador. Tanto aí, zona 96. Zona 96, Campa Vista, complete aproximação. VR, torre agora 18, decimal meia, bom próximo. Tranquilo, grato, tua tela. 4106 para 2500 pés, altímetro no 0 no 5, pés autorizada final do procedimento RNAV, reporte estabilizado, visual com campo, 4106. Para 2500, 1015, reportarei estabilizado na final do RNAV. O azul 4106. O Golo 765 vai realizar o RNAV ou vai? RNAV. Sente, desça para 3000 pés com 1015. O 1765. 3015 ou 975. Avenida de Profissa via Delta. O 3896 autorizado táxi via Alfa Índia Portão 02. Alfa Índia Portão 2, tá 3896. Aqui é com o Delta, teu controle. O regresso de aqui a 17 milhas, fazendo o pneu com 2 pneus. Gente, confirmando, pessoal da banda? 02. Gente, Mike Eco Delta, mantém-se em condições visuais, altímetro em Salvador 90 no 5, reporte através do Tupã Sul, 500 pés, Mike Eco Delta. Salvador 90 no 5, reportará através do Tupã Sul. Momo, aguardando a liberação do mesmo para a radial ideal, ok? Negativo, curva esquerda, subida a Momo, aliás, manter a pista 5, aguarda de parada quase. Alfa, Alfa Delta. Desce e mantém o nível 040. 40. 1975. O Força Aérea 4624 é autorizado até nível 100. Uma centena. É o espadão, são boas na 4624. Espera aguardando, Bravo XR Fox. Salva Delta inicia de imediato? Negativo. Uno, quais são? 200 graus, 4 nós, pista 35, decolagem autorizada. Negativo. Tá 3196 no solo ao 55, esquerda, Eco 1219 para táxi A. 19, você é. Yeah. 40, Charlie Mike. Estabilizada na final do RNAV 28, azul 4106. Gente, azul, reporte visual com a pista. Reportar aí, azul 4106. 765, reduz a velocidade para 1809. 180, reduzindo. Série 4624 está ultrapassando o bandeirante à sua direita, 3 horas, 1 milha. Então, está visual, está atingindo o fundo. Sente, a descida até 90 está autorizada. O tráfego está cruzando o nível 080. Está até 90, já ultrapassou o tráfego visual. Afirmativo, então complete a descida até o nível 050, o Força Aérea 4624. 27 para o 050, 4624. Turn mic controle. Não escuta. Está sendo ultrapassado por um chavante da Força Aérea. Está à sua esquerda. São de 11 horas, 2 milhas. Gente do tráfego ainda não tem aviso. Visão para a pista, azul 4106. Visão para a pista, complete. Aeronave, torre 18, decimal 6, não posso. 186, azul 4106. 1765, autorizada a final da aeronave, desça para 2500 pés, altímetro no 095, reporte estabilizado na final, visual com campo. 2500, 1500, recusarei pista vista na aeronave da 28, voo 1765. Mais Delta, para 10, ficou azul. Permaneça sob regra de voo visual, estou agora 18, decimal 6, um pouso, Mike Eco Delta. 186, Mike Eco Delta, obrigado. Visual da presente com o tráfego à nossa frente, permanecevo. 0 graus, com 629, tem condições de aproximação à cabeceira 35? Afirmativo, para a cabeceira 35, aguardando sua autorização para prosseguir. Torre Salvador, bom dia, azul 4106, embaixo travado, serviço final da 10, da 28. Curso 28, últimos 90 impraticáveis, vento 200 graus, 62 nós, pouso autorizado, cheque o trem azul 4106. Mais travado, livre pouso 28, azul 4106. Mac Eco Delta, chame final da 35, pouso Silva, cabeceira 35, aguardando para o táxi até o PAT 4, tem um César 150 aliado cabeceira no 7, ok? Afirmativo, você tem um tráfego, pousará na cabeceira 35, aguardando a autorização. Azul 4106, tráfego pequeno porte à esquerda para cabo C35, tipo helicóptero, sem interferência com o seu tráfego. Gente, 4106. Salvador, 127 para Recife, confirme o nível 110. Confirmo, nível 110 pela confirmação. Sente um minuto para cópia, 127. Controle de Salvador, o Fatapão de Ótimo, Juliette Eco. Juliette Eco, mantém escuta, sente o Guardião 01, condições visuais, reporte visual com o local de pouso. Contará visual com o local de pouso, Guardião 01. Azul 4106 no solo aos 59, libera a esquerda na Eco 121 19. 219, 4106. Direita, a magnética 1110. Está livre o Eco Juliette Eco. Trato, Eco. Portão 08. Alfa Juliette para o 08, 4106. Meio buposo. 06. Juliette 050, 4624. 4624, confirme o procedimento que vai realizar o VR Delta Mike Eco. Afirmo. Continue descida para 2000 pés, altímetro no 05, reporte estabilizado na final. Visual com campo, está autorizado o procedimento, 4624. 4624, reporte aérea estabilizada 2000. 0, pela Golf 677, pista 28, após curva direita, saída 1 de, chamando o controle 19, decimal 35, transponder 264. Autorizado com os últimos 90 impraticáveis na 28, gol 1765. Espera. Assente, aguarde coordenação com a torre. A pista em uso é a 28, ok? Essa aeronave está aproximando lá pelo outro lado, lateral 28. Afirmativo, sente da operação na 28, tomar a torre, 118, decimal, esquerda. Chame torre 118, meio, bom pouso, guardião 0. Tomar a torre. Guardião 01. Guardião 01, tráfego avistado, aproximação para o pátio do Graes, autorizado, chame o solo controlado, 210 graus, meia dúzia nossa. Guardião 01. Serra Lima Delta, identifique contato radar a 74 milhas nordeste, vigilância 080, direto Ilhéus, o Serra Lima Delta. Delta. Dirigido com o nível 040, pode continuar descida, Whisker Mike? O senhor pode continuar descido até 3 mil pés, o tráfego à sua frente, se for autorizado para o procedimento, ele está a 5 milhas, não precisar um espaçamento um pouquinho maior. E por enquanto desça até 3 mil pés com 1015, o Whisky Charlie Mike. 3 mil com 1015, o Whisky Charlie Mike vai fazer uma redução pelo pé. Afirmativo. Passa Delta? Alfa Delta, prossiga. Centralizado a interceptar radial 20 de Salvador? Sim, comandante. Interceptar a radial 20 de Salvador, conforme solicitado no plano? Acho autorizado a interceptar 20 de Salvador. O Alfa Delta inicialmente sube até o nível 100, uma centena. Gente, radial 20, restrito uma centena, Alfa Delta. Charlie 129, gol 77. Opa, Vitor Juliette, o vento de 190 graus com 612 nós. Observar o ciclófico liberando a pista direita para o pátio 4. Quando pronto, decolagem autorizada. Alfa Vitor Juliette. Completamente inteligível, entendi que é o Pacal 1-1 está mantendo o nível 160, é isso? Ok, foi autorizado a descer para o nível 150 na Pro Adianto, identifique o Pacal 1-1, continue descido até o nível 050, reduz a velocidade, número 3 na aproximação, Pacal 1-1. Autorizado táxi até Taxiway Hotel, reporte para o cruzamento da pista. Autorizado até Taxiway Hotel, reportará cruzamento. 127. 070, limitado pela 100 de Salvador, 170. Ativa direito, ok? Direita 70. Direita 70. 765, bom dia. Autorizado táxi via Índia para o portão 04. Índia para o 04, gol 765. Poderia confirmar o PLB? 27106, a porta. Gente. Do axé, um no meu pé, até a volta. Afirmou pra chegar? 1260, autorizado Recife, nível 410, via Upper Whisky 58. Decolou da pista 28, curva à direita, subida Aron, transição Melim. Frequência do controle 119.35, transponder 5404. Gente, autorizado 490 para Recife, via Upper Whisky 58. Decolada 28, curva à direita, perfil da Aron, transição Melim. 1935 e o transponder 5404, voo no 260. Correto, portão 05, reporte pronto para o push e acionamento gol 1260. Botaremos 1260. Pode participar? Ainda não, comandante. A aeronave à sua frente está realizando o procedimento. 2 mil pés, estamos aguardando ela reportar visual. O senhor pode curvar à esquerda na proa norte? Permanece o limite. Esquerda, proa norte, limitado pela 6 Salvador, Whisky Charlie. Mantido, 360 de grão, Whisky Charlie Mike. Mike. Autorizado o cruzamento após táxi via Delta e Alfa até o ponto de espera da 28, quando lá torre 118, decimal 612, rumba 27. Parar a torre 118, decimal 612, para a pista da cabeceira 28. Esquerda 320 para interceptar o final do POR e o Instagram. É de 9 milhas, visual, o Rosário Patrinha 24. 624, cruzou visual 9 milhas, complete o procedimento VR, torre 18, decimal 6, bom pouso. 118, meia torre, correto. Salvador, Rosário Patrinha 24. A descida para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento VR, Delta Mike Echo. 15, reporte estabilizado, visual com campo, Whisky Charlie Mike. Só 2000, reporte estabilizado, visual com campo, Whisky Charlie Mike. 60, pista 28, últimos 90 metros em frente, quero chamar a nacional de 4 minutos. Tango Bravo XR Foxtrot, decolada 08, controle 119, decimal 35, até a volta. Tom 1, reautorizado até 040. Tom 1, até 040. Só Delta, controle. Tô, siga. Vai manter afastado então pela radial 020 do VR de Salvador, até quantas milhas? Aproximadamente 110 a 120 milhas. 110 a 120 milhas, completo. Alfa, Alfa, Delta está autorizado a prosseguir a ascensão nível 130. Mete livre 130, Alfa, Alfa, Delta. 210 graus, 129, pouso autorizado. Banco 30, pouso baixa, temperatura. Quase que eu entendi, ok? O Bravo X-Ray Fox, condições visuais, corredor cheia, reporte o farol da barra. Corredor cheia, agora melhorou, apenas acompanhado de um forte chiado de fundo aí, o equipamento do Bravo X-Ray Fox. O Bravo X-Ray Fox. Está estabilizado o visual com o campo, muito bem. Sente o visual com o campo, complete a aproximação VR. Torre 118, decimal meia, bom pouso, Whisky Charlie. 118 mesmo, a torre, Whisky Charlie, mais grata até a mão. Em Salvador, muito bom. Bom dia, este é o Papa Tango Whisky Charlie Mike. Bom, bom dia, Papa Tango Whisky Charlie Mike. Sente do tráfego, pista 28, número 2, continua a aproximação. Aguarde pista 28 livre, últimos 90 em prática.